Consegue compreender para então se entregar, se deixar confiar em Deus. Dorme em paz, o Senhor prometeu. Dorme em paz, o Senhor vai cuidar. Então sentir que esta noite vai se abrir para dormir e também sonhar. Vem deixar.